Jet 6748, informo que apenas a nível de informação está à esquerda, 1,5 milha da Star. Ciente, muito grato, Webjet 6748. Paulo Salvador, o voo 1604, já vi sua apresentação. 604, boa noite, Fortaleza, autorizado, temos o 370, copia? 370, copia, por favor. Voo 604, autorizado, Fortaleza, 370, via Upper Zulu 19, decola 10, curva esquerda, saída é Momo, transição Froti. O controle opera 1198. Transpondeu 5077, coteja. Autorizado, Fortaleza 370, Upsilon 19, decola da 10, com esquerda, sai da bomba, Xoti, 119.8, controle 5077, transponde, 1604. Correto, 604. Quando pronto, sempre que estiver questionamento, informe o gate. Está no 08, informará para o puxo, 1604. Autorizado, alinhar e manter. Alinhar e mantém, hotel 3152. Retração para sequenciamento, esquerda 040, limite ao localizador. Esquerda 040, limitado pelo localizador, Webjet 6748. Webjet 6748, informa que o tráfego que precede está a 11 horas no momento, 15 milhas. Rumo sul é um Alfa 318 da Oceanair, está mantendo agora aproximadamente 1,70 nós de grau de speed. Ciente, está mantendo 1,80 nós, quer que reduza um pouquinho mais o 6748? Negativo, mantenho 1,80 nós, apenas a vetoração vai ser suficiente. Desça e mantenha 3 mil pés, Webjet 6748, o ajuste no 0,04. Para 3.000 pés, 1014, Webjet 6748. Esquerda, 1.000 pés, aguardando para girar a base, é com força. Tan 3152, autorizado decolar pistão no zero, 070 graus, 09 nós. Time decolagem não no zero, Tan 3152. 325. 1251, 3325, gol 989. Controle de Salvador, boa noite, Tan 3305, informação Vitor. Tan 3305, aciona identificação, vou na Pro Diamant para chegar da MAN, desse mantenha o nível 080. Confirme a chegada MAN 3305. 3305, correção, vai na prova de TAP. TAP 3305, muito obrigado. O Xané 6303, completo final, chame a torre na 86. 86, obrigado. Objeto 6748 para o localizador, direita 070. Desse mantenha 2 mil pés, o ajuste na 0 no 4, reporte estabilizado no localizador. Direita 070, 1-0-1-4, reportaria localizando o Webjet 6748. Autorização de pouso, Channel 6313. Guardando, 6313. Tan 3152, decolou 09, chama o controle, boa noite. Chama o controle, 098, boa noite. Controle, boa noite. Tan 3152, perfil da boca, passando 1300. TAM 3152, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, suba e mantenha o nível 330. Mantendo a saída para o 330, tá? 3152. Zero nove, autorizado 180 graus, confirme local de estacionamento. Magali BTA. Libre táxi para BTA. Eco Alfa Oscar. Localizando o Webjet 6748. Aguarde transferência das comunicações 6748. Oi. Encontrou alguma possibilidade de coordenar ao TAN 3152 a PRO de Aracaju? Aguarde coordenação, 3152. Obrigado. Tuna 52 foi coordenado com o centro, porém o senhor terá que manter a saída. Sim, mantém o perfil da saída, tá? 3152. O Chanel 6313 tem livre pouso? Autorizado pouso 080 graus 099. Livre pouso na 1-0-6313. 205, informação Vitor Correta, aguarde um minuto para Corpus, Chá Brasília. Claro, Brasil. Oi, Salvador, muito boa noite, Webjet 6748, meu ILS. 6748, chame final normal. Portaria normal. 405, pronto para cópia? Pronto, vou no 405. Luno 405, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, nível de voo 360, operoso Luno 7, decola da pistão no zero com curva direita, subida gole, transição UFITO, controle 19.8, aciona 5075, gol no 405. 360, Brasil, depois do Luno 7, decola no zero. Correto, gol no 405, chame pronto para o posto de saneamento, qual o portão? Vai chamar pronto aqui no 9, gol no 405. 9, copiado. Conf, vê se mantenha 4 mil pés, o ajuste 1-0-4. Copiado, descida autorizada para 4 mil pés, ajuste 1-0-4. A chegada é bom, total 9907. Salvador, tá 3303, poderia voar Duna? Tá 3305, da presente voo Duna, desça e mantenha 3000 pés, o ajuste na 04. Duna 3000, 1-0-4, 3305, obrigado. Puxa, né, 6313, no solo aos 12, libere a direita, chame o solo 1219. Direita 219, até daqui a pouco. Objeto 6748, cheque o trem. Passamos o externo agora, embaixo travado, o Webjet 6748. Cliente, autorizado o pouso 080 grau 099. Autorizado o pouso, Webjet 6748. Zuno 52, submantenha o nível 330, chame agora Centro Recife 12685, alterna no 2545. Recife 265, 2545, boa noite. O R6748 no solo 115, libere a direita, solo 1219. 1219, liberando o ambiente 6748. Boa noite, objeto 6748, livrou. Boa noite, 6748, táxi aprovado Alfa Kilo, pátio 3. Chame pronto para ingresso no pátio principal, 6748. Alfa Kilo, pátio 3, chamará para ingresso no principal, objeto 6748. Chame 3, no 3, autorizado ingresso, pátio principal, portão 1. Livre ingresso, pátio principal, portão 1, 63, no 3. Plan 3305, desse mantenha 2000 pés, o ajuste no 0 no 4, autorizado LS X-ray da pista no 0, reporte estabilizado no localizador. 2000 no 0 no 4, reportaremos estabilizado, 3305. Posição 9, aprovado por pushback acionamento no 405, chame táxi. Aprovado por pushback acionamento, vai com a proteção. Webjet 6748 para ingresso no principal. Livre, portão 4, 6748. Livre ingresso para o 4, objeto 6748. Tan 3305, 5 milhas do marcador externo, com plat final, chame a torre no 86. 86, acessar. Desça via para 2000 pés, o ajuste na 094, autorizado LS que se rede a pista na 0, reporte no localizador. Copiada, descida autorizada para 2000 pés, reportará no localizador, total 9907, ajuste na 014. 02 no setor, senhor, aguarde para o posicionamento na 604. 02 aguardando no 604. Salvador, boa noite, voo na 076. Voo na 076, aciona identificação, autorizado chegada Mari. Desse mantenha o nível 050, ajuste na 04. Ok, ajuste 1014, a chegada Mari identificou, descendo ao 050, voo na 076. Teria uma previsão para a gente? Afirmo, senhor. A aeronave da companhia no 9 está terminando agora o pushback. Assim que ela me pedir para o táxi, eu autorizo o seu pushback aproximadamente, talvez, 2 minutos. Para o Salvador, Golo 405, para o táxi com 33 a bordo, autonomia 04118, alternativa com 5. Por gentileza, confirme. Confins 0418, 033 a bordo. 033 a bordo, Golo 405. Golo 405, táxi aprovado via Pátio Juliette Alfa, já chegou no 04, ponto de espera da pista no 0, chame torre em 118, decimal 612, Golo 405, tenha um bom voo. Obrigado, autorizado táxi Juliette Alfa, ponto de espera no 0212, decimal 6, Golo 405. Golo 604, quadrantação Cripto Solo, após o banho da companhia Livre da Cauda, tem livre posicionamento, senhor, chame táxi. Tá, companhia, no solo 24, libera a direita, solo 219. 219, obrigado. O 9907. Total 9907, complete final, chame a torre no 86. 5 táxi aprovado, Alfa, Kilo, pátio 3. Chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal 3305. Alfa, Kilo, pátio 3, vai chamar para ingresso na 3305. Salvador, total 9907, boa noite. Total 9907, torre 1186. Torre Salvador, total 9907. Total 9907, cheque o trem. Baixa pra você. Total 9907, autorizando o pouso 080 grau 069. Certo, livre pouso 90, total 9907. Salvador Golo 405, boa noite. Ponto de espera no 0, ponto de balanço. Boa noite, mantém o ponto de espera. Ponto de espera, Golo 405. Salvador, gol 1604 para o TAC, 143 a bordo, 3 horas e 3 termos de autonomia, Aldeia Recife. Queda número 04, ataque aprovado, parte Juliette Alfa, ajuste no 0 no 4, até o ponto de espera, pista no 0. No ponto de espera, chame torre 118612, número 04, tem um bom voo, senhor. Autorizado, TAC, parte Juliette Alfa, ponto de espera, da 1-0, torre 118612, obrigado, bom trabalho. 1-8, decimal 612, senhor. 1-8-6. 3305, dura passagem ao Boeing da Gol em direção ao ponto de espera. Após ingresso, portão 07, senhor. Após o tráfego, ingresso, portão 07, então 1076, desça via para 2000 pés, o ajuste na 04, autorizado LS, reporte estabilizado no localizador. Desça via 2000 pés, 1014, reporte estabilizado, vou no 076. Alinhar e manter, gol no 405. Alinhar e manter, gol no 405. Salvador, gol no 04, ponto 0, ponto aguardando. No solo 29, libera a direita, solo 219, tá 3305. Tá, 9907, no solo 29, libera a direita, solo 219. Total 9907, autorizado Alfa aqui no pátio 3, atenta ao sino, exaldo na grei pátio 9907. Atenta ali para ajudar o estador. 604, ponto esperado no 09. Alinhar e manter, voo no 604. Alinhar e manter, voo no 604. Os 31 não chama o controle, gol 1405. Controle, gol 1405. Salvador, boa noite, gol 1405, na Golio Fito, passando 2000 pés. Gol 1405, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, sube e mantém o nível 360. 360, gol 1405. Controle Salvador, Rio 5972, cruzou 240, na bom. Rio 5972, acione identificação, autorizado chegada BOMF, desse mantenha 4000 pés, o ajuste 1-0-4. Para 4000 na BOMF, 1-0-4, Rio 5972. Gol no 604, autorizado, decolar 080 graus, 09 graus. Decolagem autorizada, gol no 604. Decolou 33, chama o controle, gol 1604. Chamando o controle, 1604.